curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all. Que bom! Você é ligado aqui no nosso super programa e se arrebentando! Tá aí, galera, você curtiu só sucesso e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais. É dois palitos, eu vou lá e volto já já! Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia! Estamos de volta! Programe-se! Programe-se! Com o Eronildo Tex! E aí, tudo bem? Tudo beleza? Tamo de volta com tudo! Tá afim de participar? Manda aqui no nosso e-mail a indicação de quatro músicas que você tá afim de curtir e mandar pra sua galera, tá bom? Programe a sua, @hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. Meu querido amigo Kaique de Barão de Grajaú vai conferir agora só musicão. Programe-se, feito por você. E pra você!

festa. Quatro músicas do ouvinte na sequência. Baby, do you dare to do this? 'Cause going back. Sabe o que eu acho? É uma música bacana com Israel e Rodolfo. E daqui a pouquinho eu continuo com você aqui no programa. E se tá afim de participar, entre em contato com a gente aqui no nosso e-mail. Programa é sua, @hotmail.com, facebook.com/programa-se no ar. E um abração pra você acompanhando aí nas ondas desta super rádio. Já já tem música. Programa-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Salve, salve, rapaziada, tudo beleza? Tamo de volta pra você ligadinho em todo o Brasil aqui na rádio que completa você. Eu sou o Aeronil do Tex e tamo juntos aí, vamos fazer aquela festa bem pra cima. Hoje um dia bem bacana e bem legal, porque você tá aí com a gente, fazendo companhia de boa. E deixa eu aproveitar aqui, já mandar aquele alô esperto pra Vanessa Eduarda, mandar um alusão também pra o Essência, Bonfim Rocha, mandou um super alô pra Laura Caire, sempre sorrisão. Mandar um alôzão também pra Simone Ferreira, pro grande Emerson Nascimento de Itupiranga, Pará, Aurison Miranda e Munhoz Júnior, também um alôzão pra Risolene Pereira e um super alô pra Luz de Oliveira. Curtir aqui o nosso som. Abraço, a moçada pode continuar mandando aí seus alôs aqui no e-mail do Tex, tá? texstudio@hotmail.com T-E-X a estúdio, seu exim, tá? @hotmail.com. Me atrapalhando com esse mas tudo bem. Vamos lá, curtir a última sequência. Eu tô indo embora, mas amanhã a gente se vê. Aliás, segundona tem mais. Bom final de semana, boa sexta-feira. Tchau, gente. Aqui o programador é você. Programe-se. Às vezes possa parecer estranho, a água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. É que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho.